Policiais de todo o Brasil se deparam constantemente com indivíduos que acreditam poder fugir da abordagem policial. E desta vez a situação ocorreu com policiais militares da Patrulha Rural na região de Cascavel. Eles avistaram um Gol na madrugada deste sábado trafegando pela contramão da PR-180, distrito de Juvinópolis, em Cascavel. A polícia desconfiou e tentou aproximar-se do veículo. No entanto, o motorista acelerou e tentou empreender fuga entrando em uma estrada de chão ao lado da rodovia. O Gol, depois de uma intensa perseguição, bateu contra um caminhão que estava estacionado. O motorista e o passageiro do veículo foram ejetados do carro. Maicon Soares, de 28 anos, sofreu ferimentos considerados moderados e foi encaminhado pelos socorristas do SIAT para o UPA do bairro Brasília. Já o outro rapaz, identificado como Renan Josmar Paieschi, de 19 anos, foi arremessado contra a cerca de uma residência e teve morte instantânea. Com a forte batida, o rodado do caminhão foi arrancado e o carro ficou completamente destruído. Dentro do veículo Gol foram encontrados 40 tabletes de maconha, que totalizou aproximadamente 20 quilos do entorpecente. Várias equipes da Polícia Militar estiveram no local. Não há informação de qual dos dois seria o dono da droga. O corpo de Rafael foi levado para o Instituto Médico Legal de Foz do Iguaçu e permanece à disposição de familiares. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.